my sunshine vision. E tudo que passei me interessa mais. Caminhando pelo mundo, insisto, vivendo do meu jeito, é o que me importa mais. Então vá, simples canção, que a solidão já não mora mais aqui. Vá, simples canção, leva no vento leve pra sorrir. Vejo um céu de estrelas, vejo o que passou. Vejo um futuro, vejo que posso tocar. Planto uma semente com a luz no olhar. Vejo um futuro transparente pra quem puder enxergar. Simples canção, que a solidão já não mora mais aqui. Vá, simples canção, leva no vento leve pra sorrir. Vejo um céu de estrelas, vejo o que passou. Vejo um futuro, vejo o que posso tocar. Planto a semente com a luz no olhar. Vejo um futuro transparente pra quem puder enxergar.